Nosso amor nasceu no coração de Deus, foi crescendo sob sua proteção. Você é o que eu preciso pra alegrar o meu viver. Você foi feita pra mim e eu fui feito pra você. Quero estar sempre ao seu lado e ser feliz. Eu te amo e pra sempre vou te amar. Quero te aquecer no inverno, ser tua sombra no verão, e em alto mar ser tua embarcação. Eu louvo a Deus por você. Você é o presente que Ele que eu sempre que eu sempre quis.